Glória a Deus. Aleluia. Amém? O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Amém? Amém. Fala para o seu irmão, escolha a vida. Eu creio que existe muita verdade nisso. E assim como Deus, ele tem um plano para a nossa vida, o inimigo também tem um plano para a sua vida. Deus escreveu um plano para a sua vida, mas o inimigo também escreveu. Agora, o que nós vamos viver? O que nós vamos viver não é o que nós dizemos que nós vamos viver, é o que nós escolhemos viver. E o que você vai escolher viver? Vida ou morte? É por isso que a palavra do Senhor, ela nos diz em Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. Sempre é uma escolha. É por isso que o Senhor chegou diante da nação de Israel e falou assim, ó, eis que eu coloco diante de vós a bênção ou a maldição. Então não é o que você diz que você vai viver, não é o que você diz que você está vivendo, mas é o que você escolhe viver. São o que as suas escolhas diárias te levam a viver. E muitas vezes eu estou dizendo que eu vou viver vida, mas eu estou escolhendo morte a cada dia. Então não é o que eu digo que eu vou viver, mas é o que eu escolho viver. E o que você tem escolhido viver? Eu queria começar aqui com você lendo um texto de 1 Reis, no capítulo 11, no versículo 1. Para mim isso é muito forte, porque nós escolhemos a vida que nós vamos viver. E às vezes a gente diz que quer viver uma coisa, mas a gente está escolhendo viver outras coisas. Então nem sempre as suas palavras, elas refletem as suas atitudes. Nem sempre as suas palavras, elas refletem as suas escolhas diárias. Eu acho muito interessante porque em 1 Reis, no capítulo 11, a Bíblia começa a falar dos últimos dias do reinado de Salomão. E no versículo 1 ele fala assim: além da filha de Faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis em contato com eles, e eles não entrarão em contato com vocês, porque perverterão o vosso coração. Diga, perverterão o vosso coração. Para quê? Para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas. Suas mulheres lhe perverteram o seu coração. Suas mulheres lhe perverteram o seu coração. Agora, meu irmão, o Senhor disse para a nação de Israel: olha, não se misture com essas pessoas. E às vezes Deus fala para você: olha, se você for por esse caminho, esse vai ser um caminho de morte. Agora, o que você precisa entender no seu espírito é que Deus, ele não vai te impedir de fazer nada. Às vezes você tem a ideia de que Deus, ele vai te amarrar, de que ele vai falar assim, olha, eu vou colocar uma algema em você. Não, Deus tinha dito. E quando Deus disse, ele disse. Agora, a nós está destinado o quê? Tomarmos as decisões, fazermos as escolhas. A escolha de que tipo de evangelho você vai viver, a escolha de que tipo de caminhar você vai ter. E foi exatamente isso que aconteceu com o Salomão. A mim fica evidente que Salomão, ele tinha um problema crítico com mulheres. Porque, meu irmão, 1000 mulheres é mulher demais. Mas o que acontece é que a escolha dele, aquilo que os olhos deles desejaram, era muito maior do que a vontade de Deus para a vida dele. Ele amou muito mais aquelas mulheres do que a vontade de Deus. E isso foi o princípio do caos na vida de Salomão. Por quê? Porque tudo começa no nosso coração. Tudo começa dentro de você antes, meu irmão. Toda decisão que você toma do lado de fora, ela começa dentro de você antes. Quando você toma uma decisão do lado de fora, aquilo só está sendo exposto, aquilo só está sendo manifesto. Mas aquilo já aconteceu dentro de você muito antes. É por isso que quem você é define o que você vai fazer. Quem você é define o que você vai fazer. Agora, meu irmão, Deus, ele soprou o fôlego dele dentro de nós. Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Então ele plantou dentro de nós o amor. O amor é uma parte de Deus dentro do homem. O amor é aquilo que traz a beleza para as nossas vidas. O que nós não entendemos muitas vezes é que todas as pessoas, de uma forma geral, elas amam alguma coisa. Até o homem violento, ele ama a violência. É incrível como todo mundo ama algo, todo mundo adora algo. Por quê? Porque isso faz parte da nossa natureza, ainda que você não queira, isso está dentro de você. E é claro que a palavra do Senhor, ela fala assim, olha, a estas se apegou Salomão pelo amor. Olha que engraçado, o amor não é algo bom, mas por causa do amor, Salomão, ele foi introduzido no princípio da queda da vida dele. E é engraçado como muitas coisas elas podem ser danosas na nossa vida. O que a Bíblia está dizendo para nós é que o problema não é amar. O problema é quando aquilo que eu amo ocupa o lugar de Deus na minha vida. Ocupa o lugar da vontade de Deus na minha vida. É por isso que o problema não é a gente ter as coisas, meu irmão. O problema é as coisas não serem. Então muitas vezes a gente pensa que o problema está nas coisas. Não. O problema sempre está dentro de você. O problema sempre está dentro do seu coração. Tem um texto interessante, se você puder abrir em Eclesiastes, no capítulo 5. Curioso, porque Salomão, ele escreve isso. Eclesiastes capítulo 5, versículo 10, diz assim: o que ama o dinheiro nunca se fartará dele. Quem ama a abundância nunca se farta da renda. Isso também é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam com ele, se multiplicam os que dele comem. Que mais proveito tem os seus donos do que ver com os seus olhos? Então, se você for ligar esse texto com aquilo que está escrito em 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 10, diz assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Sabe o que é se traspassar? É se furar. A Bíblia está usando aqui o termo do dinheiro porque isso é uma coisa muito forte no homem. Eu acho que a questão do sexo, a questão do dinheiro e a questão do poder é um dos problemas mais críticos da humanidade. Jesus usa o exemplo das riquezas, o único Senhor, a única coisa que Jesus chama de Senhor do homem são as riquezas, quando ele diz: ninguém pode servir a dois senhores. Mas o grande problema não é não são as coisas. O grande problema acontece dentro de mim, é aquilo que eu amo. E isso pode ser traduzido em relação ao dinheiro, isso pode ser traduzido em relação ao sexo, isso pode ser traduzido em relação a muitas coisas na minha vida. E o grande problema não é eu ter as coisas, o grande problema é as coisas começarem a me dominar, as coisas me terem, a ponto de eu dizer assim: eu não posso viver sem isso. É por isso que a palavra de Deus diz que Salomão, ele se apegou àquelas mulheres com amor. Ele amou aquelas mulheres. Então, muitas vezes, aquilo que eu amo, eu me apego àquilo. E isso acaba se transformando em o quê? Em um ídolo no meu coração. E eu não duvido que todos vocês amam a Deus. E o grande problema é que muitas vezes nós começamos a amar muitas coisas além de Deus. Então o problema não é se você ama a Deus ou não. O problema é o quanto você ama a Deus para deixar de amar as coisas que Deus não ama e que você ama. É por isso que nesses dias a gente precisa tirar um raio-x do nosso coração. Porque a semana passada eu estava falando aqui sobre as nossas escolhas. E se você quer escolher certo, o seu coração, ele precisa estar com a motivação certa. Porque todas as escolhas da sua vida, todas, elas procedem do seu coração. É por isso que em 1 João, no capítulo 2, versículo 15 e 16, diz assim: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, e o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Diga, não é do Pai. Quando a Bíblia fala para a gente não amar o mundo, né? A Bíblia não está falando para a gente não amar as pessoas, para a gente não amar os quebrados, para a gente não amar a natureza, e para a gente falar, Deus, manda fogo do céu e traz destruição. Quando a Bíblia fala para a gente não amar o mundo, ela está falando sobre governo, sobre para a gente não amar nada que não esteja debaixo do governo de Deus. Porque aquilo que não está debaixo do governo de Deus, aquilo que não está debaixo da influência de Deus, aquilo vai promover na sua vida o distanciamento de Deus. Mas aquilo vai apenas o quê? Aguçar em você os seus sentidos. O que é uma concupiscência? É um desejo ardente do seu coração. É por isso que lá em Colossenses, no capítulo 3, talvez depois a gente até pode ler isso, a Bíblia fala assim, que a gente tem que se afastar das paixões. E ela fala assim, e você tem que precisar fugir da avareza, que é a idolatria. O que é a avareza? É um apego demasiado a alguma coisa que é vil, que não tem valor. Então você se agarra às coisas, você ama algumas coisas de forma demasiada. Existe uma inversão de valores dentro de você. O que é a avareza? A avareza, ela é semelhante à cobiça, que é semelhante à idolatria. E aí você fala assim, pastor, mas o que é isso? Quando a avareza, quando a cobiça, ela habita no meu coração, isso vai me levar a fazer qualquer coisa. Isso vai me levar a viver de uma forma inescrupulosa. Então, quando eu vejo alguma coisa que eu desejo, eu não vou pensar em princípios, eu não vou pensar em valores, eu não vou pensar em nada. Eu vou pensar só numa coisa: é isso que eu quero, é isso que eu preciso e é isso que eu vou ter agora. Ué, pastor, mas eu desejo e eu quero e eu vou ter. O que existe de mal nisso? É como Davi, que olhou para Bate-seba se banhando, e ele falou, eu quero essa mulher. E ele perguntou, quem é essa mulher? E falaram para ele, essa mulher é a esposa de Urias. Então ele podia lembrar dos princípios e falar, não, essa mulher é casada. Eu sou rei, eu posso buscar para mim qualquer outra mulher do reino, mas essa mulher eu não posso. Mas o desejo dele era um desejo violento, ardente, a ponto dele passar por cima de todos os princípios e ele falar, não, eu quero e eu vou ter. Manda-me trazer essa mulher. E ele se deita com Bate-seba. A mesma coisa que acontece com os próprios filhos de Davi. Quando o filho de Davi, ele fala assim, eu quero me casar com a minha irmã. E o filho, ele abusa da própria irmã. Por quê? Porque ele fala, eu quero, eu tenho que ter. E aí você fala assim, mas pastor, eu não cometi uma loucura como essa. Mas será que constantemente, diariamente, os seus desejos ardentes, carnais, eles não têm te levado a passar por cima daqueles que são os princípios de Deus estabelecidos na sua vida? Se a resposta é sim, se a resposta é às vezes, talvez existem ídolos habitando no seu coração. Um ídolo pode ser qualquer coisa, meu irmão. Pode ser até um celular, pode ser até um WhatsApp, pode ser até um Facebook, pode ser um marido, pode ser uma esposa, pode ser um filho, pode ser uma guitarra, pode ser um violão. Pode ser uma roupa. Pode ser as coisas de estética exageradas. Pode ser um culto ao corpo. Não é só o sexo, não é só o dinheiro. O problema é que quando os nossos desejos começam a prevalecer sobre a vontade de Deus, eu vou te dizer uma coisa: nós estamos entrando num caminho aonde provavelmente nós iremos fazer as escolhas erradas. Porque as nossas escolhas, elas não estão sendo motivadas pela vontade de Deus, mas elas estão sendo motivadas pelo nosso desejo. E existe um jargão cristão muito comum hoje em dia que é assim: sentir paz. Meu irmão, é óbvio que você sentiu paz. Eu vou namorar com aquela gatinha, Samuel fala assim: essa semana encontrei Samuel na rua. Gente, ele estava com duas sacolas. Duas. Numa tinha 4 litros de Coca-Cola. Na outra tinha. Não, eu fiz questão, eu falei: Sam, deixa eu ver isso daí. Fiz questão de comprar 8 sonhos. Sabe aquele sonho de padaria? 8. Rapaz, o cara comprou 8 sonhos. É um desejo ardente, né? Era merenda. Era merenda. Ansioso, né? Acalma o seu coração. Então você fala assim: Senhor, aquela gatinha, ela, Senhor. Com certeza. Eu estou sentindo paz no meu coração, Senhor. É falso. É de Deus. Então o cristão vive muito nesse jargão. O cristão, ele vive muito nessa mentira. Porque aquilo que você quer, você tem paz. Só que muitas coisas que Deus, ele manda você fazer e que você não quer, você não tem paz. E às vezes você está até repreendendo na sua vida o que é de Deus. Capaz se Deus falar para você: ó, vai e dá uma oferta. Você fala assim: para trás de mim, Satanás. Então, quando os meus desejos, eles prevalecem sobre a vontade de Deus, fatalmente eu estou indo por um caminho onde eu provavelmente vou fazer as escolhas erradas na minha vida. Porque as minhas escolhas, elas não vão ser fundamentadas no propósito. Elas não vão ser fundamentadas na vontade de Deus. Mas elas vão ser fundamentadas no desejo do meu coração. E o que que a palavra do Senhor diz em Jeremias, no capítulo 17? Abra comigo. Jeremias 17, versículo 9, diz assim: enganoso é o coração humano, mais do que todas as coisas. O que é? Na sua opinião, o que são todas as coisas? Todas as coisas. Então, assim, é mais. Não existe nada mais enganoso do que o coração humano. E aí ele fala assim, o quê? É incorrigível. Assim, não dá para corrigir. Aí ele fala assim, quem o conhecerá? Meu irmão, você percebe como é muito fácil você ser enganado pelo seu coração? Sim. Muito fácil. É muito simples. Você pode ser enganado pelo seu coração com muita facilidade. Mas tudo depende do quê? Tudo depende de quem governa a sua vida. Se são os seus desejos ou se são, ou se é a vontade de Deus. Tem um texto muito bacana, hoje a gente está lendo a Bíblia, né? Bom, de vez em quando eu prego sem ler a Bíblia. 1 Samuel, capítulo 8. Esse texto é legal, porque ele diz respeito a uma escolha dos hebreus. Eles escolhem um rei. 1 Samuel 8, versículo 5 a 7. É porque aquilo que eu amo governa a minha vida, meu irmão. É simples. Israel faz uma escolha aqui. 1 Samuel 8, 5 diz assim: disseram-lhe, o povo estava dizendo para Samuel: você está velho. Os teus filhos não andam nos seus caminhos. Constitui-nos agora um rei sobre nós. Para o quê? Para que nos governe, como tem todas as nações. Ou seja, em quem Israel estava se inspirando? Nas outras nações. Deus, todo mundo tem isso, então eu quero isso, eu quero o igual deles. Sabe, criança? É tipo assim, eu quero um sorvete. Qual sorvete? Um igual daquela menina. Né? Uma vez estava tomando café da manhã e veio um japonês, e ele não sabia falar, e ele chamou o cara assim e falou assim. Quase que ele colocou o dedo no meu prato. Assim, o dedo numa unha chegou a encostar, porque eu estava comendo um ovo e a gema estava mole. Quando ele pôs o dedo, estourou. A unha, tenho certeza que estourou. Mas estava limpa a unha. O japonês é limpa, né? É. Faz pastel, né? Japonês. Não sei o que está. Meu irmão, às vezes você fala assim, eu quero um igual das pessoas. Quem que está sendo o padrão para você? As pessoas. É ou não é? Eu sempre falo para as minhas filhas, tenham o que vocês querem ter. Sejam o que vocês querem ser. Mas nunca desejem algo ou queiram ter algo que simplesmente a outra pessoa teve. E o interessante é que Israel continua dizendo para Samuel, eles falam assim, aí fala assim, porém essa palavra não agradou a Samuel, quando disseram, dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. E no versículo 7, o que diz? E o Senhor lhes disse, ouve a voz do povo em tudo que te diz, pois não rejeitam a ti, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Então, meu irmão, é muito forte essa palavra aqui, né? Quando eu, aquilo que eu amo governa a minha vida, e todas as vezes que eu sigo os meus desejos, eu estou rejeitando o governo de Deus sobre a minha vida. Eu estou falando assim para Deus: Deus, olha, você não governa aqui, você não governa nessa área, porque nessa área eu preciso de um governo humano. Então o povo, ele rejeitou o governo de Deus, e ele preferiu o quê? Um governo da terra. E é isso que muitas vezes nós preferimos, sabe por quê? Porque os padrões terrenos muitas vezes vão ser agradáveis aos nossos olhos, vão ser confortáveis para os nossos corações. Meu irmão, você pensa que o jovem que ele está lá se drogando, que ele está lá na festa Wave lá, você pensa que ele não tem prazer nisso? Você pensa que ele não está se deleitando nisso? Sim! É porque tudo aquilo que o inimigo ele vai nos proporcionar também vai ser agradável. Agora, o que muitas vezes nós não mensuramos é o quê? Qual será o custo de tudo isso? Porque se aquilo que você busca é prazer para sua alma, simplesmente, você vai encontrar em tantas coisas. Mas se você, na verdade, está buscando um prazer eterno, muitas vezes você tem buscado isso nas coisas erradas. É por isso que o povo fez. Às vezes a gente olha para a Bíblia e fala assim: meu Deus, como eles são duros, eles rejeitaram o Senhor. Meu irmão, nessa semana mesmo, quantas vezes talvez nós falamos para Deus: Deus, não reina sobre mim, eu quero um rei como o das pessoas, eu quero viver o que elas têm, mas eu não quero viver debaixo do seu governo. Porque todas as vezes que você busca algo fora da vontade de Deus, meu irmão, você está mandando uma mensagem para Deus. Você está dizendo assim: Deus, aquilo que você tem para me oferecer não é o suficiente. É como um marido, quando ele busca algo fora do casamento, ou uma esposa, quando ela busca algo fora do casamento, ela está passando uma mensagem: olha, aquilo que eu tenho encontrado aqui nessa relação não é o suficiente para me satisfazer. E não só sexualmente, mas emocionalmente, mas mentalmente, você não me proporciona o quê? Você não me completa. É por isso que a Bíblia fala para quê? Para o homem, ele fala assim: olha, beba a água da tua cisterna. Porque a Bíblia está falando para a gente o que? Olha, você não pode buscar beber uma água fora da sua cisterna. Porque a água que é sua é a água que está na sua cisterna. O nosso problema é que dia após dia nós vivemos buscando coisas fora de Deus. Nós vivemos insatisfeitos, nós vivemos desanimados, nós vivemos abatidos. Por quê? Porque aquilo que Deus nos tem dado não é o suficiente. A gente vem e canta e fala: Deus, você é tudo para mim. Mas quando eu estou vivendo no meu dia a dia, e muitas vezes algumas coisas me faltam, eu começo a pensar o quê? Que talvez aquilo que eu tenho em Deus não seja o suficiente. E aí eu falo para Deus: Deus, não governa sobre mim. E eu começo a atrair para a minha vida outro tipo de governo. Sabia que muitas vezes você pode estar na igreja, você pode ser um evangélico, Você pode ser. E ao mesmo tempo, quem está governando a sua vida não é o Rei Jesus. Se você abrir a sua Bíblia comigo em Gálatas, no capítulo 5, Gálatas 5, verso 16, diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e não satisfareis a concupiscência da carne. Pois a carne deseja o que é, o quê? Contrário ao Espírito. E o Espírito que é contrário à carne, estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, as quais são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então é muito sério. Não é uma brincadeira. Por quê? Porque as minhas escolhas, as minhas respostas diárias, elas sempre estão ligadas aos desejos do meu coração. E os desejos do meu coração, eles estão intimamente ligados ao governo sobre o qual eu estou sujeitando a minha vida. Porque governo, meu irmão, sou eu que sujeito. É você que define quem vai reinar sobre você. É ou não é? Meu irmão, o governo não foi o Dória que chegou, e ele chegou lá e entrou na prefeitura e falou: ó, esse ano sou eu. Foi isso daí que aconteceu? Não. Quem, por que ele está lá? Porque nós escolhemos. Você pode falar assim: ah, mas eu não votei no Dória. Mas a maioria votou. E é isso que acontece numa democracia. Então, quem vai governar sobre a nossa vida somos nós que escolhemos, meu irmão. Então é você que escolhe a quem você vai sujeitar a sua vida. É que nem a noiva, meu irmão. A noiva, ela entra de branco, pura, virgem, porque essa é a ideia original de Deus. E aí ela se entrega para quem? Para o noivo, para o marido. E ela está o quê? Sujeitando a vida dela a ele. Ela está se entregando a ele. Ela está falando: olha, governa sobre mim. Seja o meu sacerdote. Seja o sacerdote da minha casa. Então, governo, a escolha não é feita pelo legislador, pelo rei. Mas sou eu que escolho a quem eu vou sujeitar a minha vida. E é engraçado que a gente chama Jesus de rei, mas ao mesmo tempo nós não temos sujeitado a nossa vida ao governo dele. É por isso que é muito fácil, meu irmão, nós sermos enganados pelo nosso coração. Porque o nosso coração, ele é incorrigível. Sabe aquilo que você fala assim: não, agora eu estou bem, agora eu estou pronto. Meu irmão, está. Se você ler comigo Colossenses capítulo 3. Por isso que eu amo as escrituras, meu irmão. Porque as escrituras, elas nos enchem, elas nos completam. Ele fala: portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não as que são da terra. Pois morreste e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Senhor. Quem que tem que fazer? Você. E fala: a prostituição, a impureza, a paixão, a fio concupiscência. O que é fio concupiscência? Desejos por coisas sem valor. E aí ele continua: a avareza, que é a idolatria. Lembra que eu falei para vocês desse texto? Por essas coisas tem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nelas também em outro tempo andastes, quando a vossa vida era dominada por elas. Ou seja, a ideia é que agora a sua vida não é mais dominada por isso. Versículo 8: agora, porém, despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, de falar mal, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais, da mentira uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. É muito fácil, meu irmão, é questão de segundos. E isso não diz respeito a você, diz respeito a mim mesmo. Para eu começar a seguir o meu coração, para eu começar a seguir os meus desejos, para eu começar a seguir os meus impulsos, isso é muito fácil, é muito rápido. Uma pessoa pode te fechar no trânsito, e você pode se levantar em violência. Então é muito fácil. É por isso que em Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23, diz o quê? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque deles procede a fonte da sua vida. Então entenda uma coisa. É uma coisa até biológica, né? Se o seu coração e o seu cérebro parar, você morre. Sim ou não? O coração, ele é a fonte do homem. A fonte da vida é o coração. E a fonte do seu coração precisa ser Deus. Mas você precisa colocar guarda no seu coração. E como você vai guardar o seu coração? Abra lá, Provérbios 4. Provérbios 4, versículo 1, diz assim: ouvi, filhos, a instrução do pai, e sai atentos para conhecer-lhes a prudência. Dou-vos boa doutrina, portanto não deixeis o meu ensino. Quando era menino da casa do meu pai, e tenho e filho tu, e filho único de minha mãe, ele me ensinava e me dizia: retenha as minhas palavras de todo o seu coração. Como que eu guardo o meu coração? retendo as palavras do Pai de todo o meu coração. Se você ver aqui no versículo 20, ele fala assim: filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido, porque a fé vem pelo ouvir. O que nós precisamos nesses dias? Ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Aí ele fala, versículo seguinte, ele fala assim, 21, não as deixe apartar-se dos seus olhos para ver e ouvidos para ouvir. Guarda-os dentro do seu coração, pois são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. E aí ele vem no versículo 23: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída, a fonte da vida. Então você vê que Deus, ele não só te diz para fazer uma coisa, ele te ensina como a fazer. O grande problema é o quê? É que eu espero que Deus guarde o meu coração, mas não! Não é Deus que vai guardar o seu coração. Quem precisa guardar o seu coração é você mesmo. Essa é sua responsabilidade. Nós não podemos atribuir a Deus aquelas que são as nossas responsabilidades. É por isso que aquilo que nós fazemos, meu irmão, todas as nossas escolhas, elas acontecem sempre primeiro no nosso coração. Você pode lembrar todas as vezes que você caiu, todas as vezes que você se entregou a uma tentação. Aquilo aconteceu primeiro dentro de você, no seu coração, na sua mente. Aquilo foi te tomando pensamentos. E é aquilo que fala lá em Tiago, no capítulo 1. Pelos seus próprios desejos sois tentados, porque Deus não tenta ninguém. Agora, o pecado, ele vai sendo o quê? Ele vai sendo gerado dentro de nós, até que a gente dê luz a ele, até que ele seja exposto. E quando a gente dá luz ao pecado, ele gera morte, porque o salário do pecado é a morte. Porque o pecado, ele não é o problema principal. O pecado é só uma consequência, meu irmão, sabia? Fala para o seu irmão, o pecado é só uma consequência. Consequência do quê? Do coração. Consequência do seu afastamento de Deus. Consequência de que quem está governando a sua vida não é mais o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ou seja, o governo já foi substituído. Agora você só pecou, agora só foi exposto, agora só foi manifesto, mas já aconteceu. É o que Jesus falou: quando você olhar para uma mulher e desejar ela, você já adulterou com ela. Quando você fica com raiva de um homem, você já matou ele. Fala para o seu irmão, é forte isso. O que é o coração? A fonte. As mulheres perverteram aonde? A fonte. Você imagina uma coisa, meu irmão. Se eu tenho esse copo aqui, certo? Está todo mundo vendo esse copo aqui? Se eu colocar um pouquinho de água aqui, certo? Imagina que aqui é a fonte, certo? E aqui saiu da fonte, mas não é a fonte. Então, se eu vier aqui com uma sujeira e sujar aqui, o que que vai acontecer? A fonte está intacta. Aqui, ó. A água está limpa. E a água vai continuar jorrando da fonte. O que vai acontecer com essa sujeira? Vai ser jogada fora, vai ser expelida. Não é verdade? Não é assim? Não é assim que funciona o seu intestino, o seu rim? Não é assim que funciona? Os nutrientes, mas a fonte permanece intacta. Agora imagina uma coisa comigo. E se eu pegar aqui e sujar a fonte? O que que vai acontecer? Tudo o que sair da fonte, tudo que fluir da fonte, vai fluir contaminado. O inimigo, ele quer fazer o quê? Ele quer contaminar a sua fonte. Porque, meu irmão, quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, em João 13, o que ele falou para eles? Pedro falou: Jesus, lava o corpo inteiro. Jesus falou assim: não, não é necessário. Por quê? Porque vocês já estão limpos pela palavra. Então, quando eu retenho a palavra no meu coração, quando eu retenho o governo de Deus no meu coração, ainda que muitas vezes, no meu caminhar, os meus pés se sujem, o que vai acontecer? Eu vou ter os meus pés lavados pelo Senhor. Mas o grande problema é que no meio dos 12 tinha um que ele não estava com os pés sujos, mas ele estava com a fonte dele. A Bíblia diz que um dia Jesus chamou a atenção de Pedro, de Judas. Se eu não me engano, foi justamente na ocasião em que aquela mulher quebra aquele vidro de perfume, Pedro vai falar: vamos vender e dar aos pobres. Jesus olha para ele e fala assim: cara, os pobres você tem sempre com vocês, mas a mim não, deixa ela, porque o que ela está fazendo hoje, ela está fazendo para o meu sepultamento. E aí a Bíblia fala assim, que daquele dia em diante, tomou uma bronquinha, sabe assim? Aquela criança quando toma uma bronquinha e fica, né, com biquinho. Cuidado com os biquinhos. A Bíblia fala que daquele dia em diante, o termo que a Bíblia fala é o seguinte: encheu Satanás o coração de Judas. Encheu o quê? A fonte. Tudo que fluía agora daquele coração estava como? Estava contaminado. Por isso que Salomão fala o quê? Guarda a fonte. E o mesmo homem que nos dá o conselho para guardar o nosso coração foi o mesmo homem que permitiu que as mulheres lhe pervertessem o coração. Por quê? Porque ninguém está isento. Jesus disse: ao que está em pé, cuide para que não caia. E essa é a nossa realidade. Fala para o seu irmão, olha nos olhos dele. Diga: não pense que você está isento disso. Diga assim para ele, a mensagem de Jesus para os discípulos: vigiai e orai. Permanece vivo, porque o Espírito está pronto, mas a carne sempre. Diga, sempre. Sempre é fraco. Eclesiastes 10. Hoje eu estou te enchendo bastante de palavra, né? Aleluia. Domingo passado não teve aqui palavra. Versículo 10. Versículo 1, capítulo 10. Assim como a mosca morta faz que o unguento do perfumista exale mau cheiro, da mesma forma, um pouco de estultícia pesa mais, diga, pesa mais do que a sabedoria e a honra. É forte. Sabe por quê, meu irmão? Quanto que é necessário para a gente contaminar essa água? Para ela deixar de ser pura? Uma gota. Sabe como o seu coração começa a se perder? Com uma gota. Uma gota. Às vezes nós assim, meu, é só uma veinha entupida. É só um toucinho. Aí você fala assim, meu Deus do céu, não tem problema nenhum. E aí vai. E daqui a pouco chega a notícia do grupo Rafa, infartou. Aí você fala assim, mas como? Estava bem. Começa com uma gota, meu irmão. Começa com uma gota. É por isso que diariamente, constantemente, eu preciso avaliar o meu coração. Eu preciso me encher da palavra. Eu preciso pregar para mim mesmo. Eu preciso ser sincero comigo mesmo. Eu preciso vigiar e orar. Eu preciso cuidar do meu coração. Eu preciso cuidar da minha saúde espiritual. Por quê? Porque aquilo que eu faço revela aquilo que eu amo. Às vezes as pessoas falam, mas pastor, estão me julgando. Não, meu irmão. Muitas vezes não precisa de julgamento. Porque tudo aquilo que você faz diz algo a respeito de você. O seu comportamento, ele é uma resposta clara também daquilo que você carrega dentro de você. E avaliando os seus comportamentos, as suas atitudes, a forma como você vive o Evangelho, a gente pode tirar uma conclusão acerca da sua vida. Julgamento é quando eu suponho. Mas, meu irmão, tem um ditado que diz que contra os fatos não há argumentos. Atitudes. É por isso que como eu vivo, o que eu faço revela quem eu sou. Revela aquilo que eu amo. De verdade. Então não é no domingo na igreja que eu digo assim, Jesus, eu te amo. Jesus, tu és o meu Senhor. Essa semana eu estava fazendo um devocional com a Flor. E aí caiu no Salmo 23. Então, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí eu falei, filha, sabe quem escreveu isso? Davi. Aí a gente começou, eu cantei para ela, seu Espírito de Deus, irmão. Aí ela ficou pulando na cama e tudo e tal. Aí eu falei assim, e Davi, antes dele ser rei, você sabia que ele era pastor, filha? Sabia? Então, pastor, o que ele faz? Ele cuida da ovelha, ele limpa a ovelha, ele faz isso com a ovelha. Ah, é? É. Eu falei, e você? Você quer ser uma ovelhinha de Jesus? Ela falou, quero. Aí eu falei, então repete comigo, Jesus, te dou meu coração, você é o meu Senhor e eu sou sua ovelha. Porque, meu irmão, eu vou te dizer uma coisa: a forma que eu vivo, aquilo que eu faço, revela aquilo que eu amo de verdade. Então não é aquilo que eu digo, e muitas vezes a gente está falando demais, a gente está sendo garganta demais, e a gente está vivendo de menos. Porque aquilo que eu faço, a maneira que eu vivo, revela também o quê? Os fundamentos sobre os quais a minha vida está alicerçada, a base sobre a qual eu estou vivendo. Mateus, no capítulo 7, Jesus disse o quê? Que o reino de Deus é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha e outro sobre a areia. O que construiu sobre a rocha é prudente, o que construiu sobre a areia é insensato. Vieram os ventos, derrubou a da areia, mas a da rocha permaneceu. A rocha e a areia diz respeito a fundamentos. E aí Jesus falou assim: o que edificou a casa sobre a rocha é aquele o quê? Que fez o quê? Guardou as palavras. Que ouviu as minhas palavras, guardou os meus mandamentos e praticou. Se você só ouve, meu irmão, se você vem aqui só no domingo e você só ouve, aquilo vai se perder na sua vida. E, meu irmão, tudo diz respeito à sua preferência. Você decide com o que você vai gastar mais tempo, sim ou não? Você decide. Você decide se você vai orar ou não. Ah, pastor, mas eu não tenho vontade de orar. Meu irmão, às vezes nem eu tenho. Rapaz, nunca mais ouvi nessa igreja. Nem o pastor tem vontade de orar, imagina o resto. Às vezes nem eu tenho. Mas eu vou lá e eu sento e eu falo assim: não, carne, você tá louco, você é louco. Senta. E aí, sabe como eu começo a minha oração nesses dias? Eu começo falando assim: Deus, hoje tá difícil. Hoje eu não tô a fim de orar. Hoje minha cabeça tá cheia de tantas coisas, minha alma. Mas, Senhor, eu sei que o Senhor é tudo que eu preciso para esse dia. O Senhor é tudo que eu preciso para essa hora. Porque eu não ando por aquilo que eu sinto, mas eu ando por aquilo que eu creio. E eu creio que o Senhor está aqui. Por isso, Senhor, vem aqui, fica comigo, me ajuda a orar. Sabe o que acontece, meu irmão? É que às vezes você está sentado aí e talvez a sua imagem pense assim: que o pastor vive no céu, o pastor não tem problema, o pastor sempre está afim de orar, o pastor sempre está afim de jejuar, o pastor sempre anda no xeremecantas ou labaxéias, o pastor sempre está assim. Meu irmão, não, eu sou um homem como você é. Mas eu decidi andar com Cristo. Eu decidi fazer escolhas na minha vida. Eu decidi orar. Eu decidi ler a palavra. É por isso que quando eu acordo, eu tomo café da palavra. E quando me deito antes de dormir, eu me guardo com a palavra. Por quê? Porque Ele é o Alfa, o Ômega. Ele é o início e o fim da minha vida. Aleluia. Porque eu estou fundamentado nele. Agora, se eu falar assim para você: é sempre que eu quero, é sempre que eu estou ardendo de desejo. Não, meu irmão, hoje, se eu fosse seguir minha carne, eu não estaria aqui. Essa semana foi muito intensa para nós, muito intensa. Ontem a gente chegou de madrugada em casa, anteontem também. Foi uma semana muito boa. Não que eu não queria estar aqui, eu queria estar aqui. Mas assim, o meu corpo precisava dormir mais hoje. Então a cada dia é uma escolha. Porque eu preciso falar assim: quem vai governar a minha vida? Sobre quais fundamentos a minha vida está? Por quê? Porque quem eu sou e o que eu faço nunca está desassociado. Diga, quem eu sou, quem eu sou e o que eu faço, o que eu faço está ligado. Está ligado. Não tem como separar o que você faz de quem você é. Por isso que eu vou te falar uma coisa séria. E de repente a gente já pode ir preparando para terminar o culto. Muitas vezes a gente está andando fora da nossa identidade de filhos de Deus. E a nossa vida está sujeita a outro governo que não é o governo de Deus. Então, quando eu ando fora da minha identidade no reino de Deus, eu sempre estou sendo levado a fazer a escolha errada, a fazer a coisa errada. Não dá para nós andarmos fora daquela que é a nossa identidade, como filhos de Deus. Então hoje, se você quer fazer a escolha certa, eu estou pregando ainda a mensagem do culto da virada aqui para vocês. Você precisa sujeitar a sua vida ao governo certo. Porque fora do governo certo, você vai estar fadado a fazer coisas erradas na sua vida. Eu queria que você curvasse a sua cabeça e fechasse seus olhos. Eu sei que nós precisamos sujeitar a nossa vida ao governo de Deus. Isso é o que nós precisamos. Mas de fato, na prática, a quem você tem sujeitado a sua vida? Governo você tem servido? A que rei você está sujeito? Dentro de você hoje, olhe para o seu coração, e responda a uma simples pergunta: sabemos que Jesus é o Rei de todas as coisas. Mas quem é o rei da sua vida? Quem é o rei do seu coração? Quem é? Quem é? Jesus. Feche seus olhos. Existem algumas pessoas aqui que os seus pés estão sujos. E isso é fruto de uma caminhada. E o Senhor quer lavar os seus pés nessa manhã. O Senhor não busca pessoas perfeitas. O Senhor tem buscado homens fiéis nessa geração. Os discípulos não eram perfeitos, mas eles foram fiéis até a morte. Às vezes a gente confunde perfeição com fidelidade. Às vezes um ato de imperfeição não me leva a um lugar de infidelidade. O grande problema é que muitas vezes nós temos sido infiéis e nós confundimos infidelidade com imperfeição. Sobre os mares e firmou sobre as águas. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Limpo de mãos e puro de coração. As águas do Espírito estão aqui nessa manhã. Oh. coração de pedra. E vos darei esta manhã, e vos darei esta manhã um coração de carne, diz o Senhor. Porém, dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis, e habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo, e eu vos serei por Deus, diz o Senhor. Peça para ele um novo coração, um novo coração. Tu és santo e poderoso, Deus, tu és santo, tu és santo. Vai dizer, reina em mim, Pai. Você que consegue entender uma coisa, Deus, Ele não vai tomar nada de você. Deus, Ele não vai tirar nada de você. Ele não vai tirar nada de você, nada. Deus é um cavaleiro, meu irmão. Seu coração para Deus. Eu te darei. É uma decisão sua. Meu tudo. Fazer de Jesus o seu pastor. Coração. É uma decisão sua. Se você nessa manhã quer entregar o seu coração para Jesus, meu tudo. Entregue o seu coração a Ele. Fale, Jesus, eu quero que você viva em mim. Então eu te dou a minha vida. Eu estou cansado de fazer as escolhas erradas. Meu coração. Eu sei que eu não sou perfeito. Mas eu preciso ser fiel. Em alguma ocasião da sua vida você se permitiu que a infidelidade ela corrompesse o seu coração por causa de uma circunstância, e você se moveu por uma circunstância e não por causa de um propósito. Eu quero liberar a sua vida hoje, porque Deus, Ele é um Deus misericordioso, meu irmão. Ele quer te trazer para perto nesses dias. Ele quer te trazer para perto. Ele não quer apontar o dedo para você. E é engraçado porque a gente começa a entender algumas coisas. Então, o dízimo é a oferta, não é para Deus, é para mim mesmo. Para que eu possa expressar a minha fidelidade ao Senhor. Não é eu dando 10% para Deus. É eu dando tudo para Deus, se Deus me deixando viver com 90%, porque tudo é dele. Por isso, em nome de Jesus, são dias de nós restaurarmos os fundamentos. E hoje a gente tem uma oportunidade para isso. Por isso, Senhor, eu quero orar, eu quero liberar os teus filhos. Se algum deles aqui, Pai, em dado momento da sua caminhada e circunstâncias, Ele permitiu que o seu coração fosse corrompido pela infidelidade, esse câncer. A infidelidade, ela é um câncer espiritual. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, Deus, liberar sobre os teus filhos misericórdia nessa manhã. Eu quero liberar o favor de Deus, porque essa é a expressão do seu coração. O Senhor é um Deus misericordioso. E o Senhor nos chama para andar em fidelidade nesses dias, para andar em conserto nesses dias. Por isso, Senhor, eu abençoo cada dízimo e cada oferta. Eu abençoo os teus filhos, Pai. Senhor, grava essa palavra no espírito deles. Eu creio que essa palavra, essas palavras que o Senhor tem nos dado nesse mês de janeiro, Pai, elas são pérolas preciosas, para que aquilo que os teus filhos renderam, que o seu espírito conserve no interior deles, Pai. E que aquilo que eu não consegui ensinar, eu não consegui repartir, que o teu espírito continue trabalhando neles, Pai. Senhor, nós não queremos mais fazer escolhas erradas. Mas para isso, Senhor, nesses dias, então nós reconhecemos o Teu governo e clamamos, reina sobre nós, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus, meu irmão. Aleluia.